Alô, alô, minha gente, bom dia. Você está escutando a Rádio Comunitária Aconchego 88.1 FM. Na verdade, estamos ausentes aí da frequência modulada FM, esperando retornar, se tudo der certo, nessa próxima semana. Mas estamos aqui com vocês pela web. É isso, esse é o nosso informativo Rádio Aconchego, edição de 7 de maio de 2018. Bom dia, meu caro amigo Gustavo. Bom dia aí, queridos e queridas ouvintes da Rádio Comunitária Aconchego 88.1 FM, fora do ar. Mas estamos aqui, esse informativo radioativo dessa segunda-feira de sol. Enfim, começamos um programa ensolarado. Você quer escutar a Rádio Aconchego? Quer ver nossos materiais antigos? Acompanhe nosso blog radioaconchego.milharal.org. Quer mandar uma mensagem pra nós? Manda um zap, manda um alô, 997215409, ou como meu amigo Gustavo gosta, 997215409. É isso, quer ajudar a gente online? Se você tá ajudando a gente, você tá ajudando a gente online, né? orelha.radiolivre.org/aconchego. E hoje a gente tá enviando também o nosso fluxo de streaming aqui para o tainan.net.br. Se eu não me engano, é radio.tainan.net.br, mas não vai dar para conferir agora. É isso. E aí, garoto do tempo, fala. Garoto do tempo, tá soleado, né? Tá com sol, poucas nuvens, pode ter que alguma que outra chuva, mas não se espera muita chuva para o dia de hoje. 2 milímetros de chuva o esperado. Tá, o dia com uma máxima de 29 graus e mínima de 23. É isso aí, já já voltamos. Estreia a Rádio Web Normandia. Metrô de 5 capitais pode aumentar tarifa em 90%. Comunidades quilombolas conquistam 71 moradias em Santa Maria da Boa Vista. 30 meses do rompimento da barragem de Mariana. São Paulo recebe a terceira Feira Nacional da Reforma Agrária. Supremo Tribunal Federal aprova a restrição do fórum privilegiado para deputados e senadores. Estreia a Rádio Web Normandia. Desde o dia 1º de maio, está no ar a Rádio Web Normandia. Esta rádio foi fruto do processo formativo que iniciou no dia 26 de abril, no assentamento Normandia, em Caruaru. Nós, da Rádio Aconchego, estivemos presentes juntamente com o mestre TC, da Casa de Cultura Tainã, Campinas, e Bete de Oxum e Rafael, do Coco de Umbigada, Olinda, além de integrantes do Movimento Sem Terra, vindos de Santa Maria da Boa Vista e de Caruaru. Durante os dias que antecederam a data da estreia, pudemos conversar bastante sobre nossas experiências, montar rapidamente um mini transmissor FM para que pudéssemos observar a simplicidade do processo de transmissão FM e acabar desmistificando um pouco a ideia de que apenas grandes empresas conseguem ocupar as faixas FM. Mesmo com esse equipamento de baixa potência, pudemos lançar nosso sinal sobre a cidade de Caruaru. Em seguida, passamos ao processo de montagem do estúdio propriamente. Um dos elementos fundamentais desse processo foi a adoção do uso de tecnologias baseadas em software livre, o que nos propiciou momentos de formação também com relação a este tema. Você pode escutar a rádio em caráter experimental em orelha.radiolivre.org/Normandia. Vida longa Rádio Web Normandia. Fonte Rádio Aconchego. Metrô de 5 capitais pode aumentar tarifa em 90%. O corte no orçamento dos metrôs da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, já ameaçou os serviços desde fevereiro deste ano. O governo federal, através do Ministério das Cidades, diminuiu em 40% as verbas referentes a 2016, atingindo as cidades de Belo Horizonte, Minas Gerais, Recife, Pernambuco, Natal, Rio Grande do Norte, João Pessoa, Paraíba e Maceió, Alagoas, as mesmas que podem amargar o aumento. Segundo a informação do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais, o Sindimetro de Minas Gerais, a passagem das cinco capitais sofrerá um acréscimo de pelo menos 90%. Em Belo Horizonte, a tarifa sai de R$ 1,80 para R$ 3,40. Em Recife, sai de R$ 1,60 para R$ 3,00. E em João Pessoa, Natal e Maceió, aumenta de R$ 0,50 para R$ 1,00. A informação ainda não foi publicada no Diário Oficial da União, com informações do Brasil de Fato. Comunidades quilombolas conquistam 71 moradias em Santa Maria da Boa Vista. Comunidades quilombolas de Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco, foram contempladas na última semana de abril com 71 moradias para as comunidades de Cupira e Inhanhum. A conquista é fruto dos processos de organização e formação e luta ao longo de 3 anos. Para chegar até a assinatura dos contratos, no dia 26 de abril, que foi realizado através de um projeto implementado pelo Sintraf de Aitipé, através do Programa Nacional de Habitação Rural, PNHR, da Caixa Econômica Federal. No território, há mais duas comunidades quilombolas, além de Cupira e Inhanhum. Possuem 50 famílias cada, que necessitam de moradia adequada e garantia de direitos básicos. Com 70% de mulheres e presença de muitos jovens e crianças, essas comunidades são ameaçadas pelo complexo hidrelétrico de Pedra Branca e Riacho Seco, da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, e resistem ao empreendimento há 13 anos. Ianete Souza da Silva, quilombola e militante do Movimentos Atingidos por Barragens, MAB, fala sobre a importância dessa conquista para a comunidade, sobretudo para as mulheres, que são maioria e lideranças dos quilombos. Abre aspas. A chegada das moradias mostra a importância da organização social da comunidade, da articulação política e reforça o papel da mulher como protagonista na quebra das barreiras das dificuldades que a gente passa aqui no quilombo. O MAB e a associação são os espaços onde nós temos voz e força para lutar e trazer melhorias para as nossas famílias. Fecha aspas. Pontuou Ianete. Bruno Monteiro, do setor quilombola do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, falou sobre o fato de a comunidade acessar uma política nesse momento sombrio, onde se vê representantes eleitos pelo povo atacando e desacreditando as lutas das comunidades quilombolas. Ser muito significativo no plano político e no plano simbólico, Bruno disse, abre aspas, uma conquista fortalece a comunidade para lutar por outras conquistas. E uma política de habitação é muito importante, porque geralmente se pensa em boas condições de habitação nas cidades e as áreas rurais acabam sendo esquecidas. Também em relação à educação, falta professores, falta estrutura, não tem bibliotecas. Fecha aspas. Para Bruno, o território está muito relacionado à casa, pois não se habita somente a casa específica, mas a identidade quilombola está relacionada a um território que precisa estar protegido. Que o Estado tem que garantir todas as condições de boa sobrevivência. Vemos o território, segundo Bruno, vemos o território como parte importante do processo de empoderamento da comunidade, pois um povo quilombola não é povo sem seu território. Esperamos que o território seja garantido para completar a felicidade das comunidades que estão vivendo hoje. Finalizou Bruno Monteiro. Fonte: Movimento Atingidos de Barragens, MAB. É isso aí, minha gente. Estamos aqui de volta com o nosso informativo radioativo. Agora o momento aí de errata. Segundo meu amigo Gustavo, eu falei Rafael. É Daniel, o nosso camarada lá do Coco de Umbigada, que teve presente lá na Normandia. Daniel. É isso. A gente aqui é a Rádio Comunitária Conchego. Estamos localizados no SIS, Serviço Integrado de Saúde, que fica no bairro do Engenho do Meio, especificamente na rua Lindolfo Collor, número 65. O SIS é um prédio que tem uma vasta gama de atividades, entre muitas delas relacionadas à saúde integrativa. E é isso, você quer conhecer um pouco mais do SIS? Chega por aqui, todos os dias de manhã tem o acolhimento e que são atendidas até 5 pessoas para ter ingresso nos serviços de saúde. Porém, não só os serviços de saúde oferecidos pela prefeitura habitam o SIS. O SIS tem outras atividades oferecidas pela comunidade que nelas você pode chegar, conversar, tomar seu espaço aqui e participar. Tem alguma coisa para a semana, Gustavo? Tem, vai ter, tá tendo, né? A atividade do artesanato, que é quarta-feira às 2h30 da tarde com Claudilene. E hoje vai ter fórum do Soares. Não lembro se o horário é de 9 horas ou de 14. Eu acho que é 9 horas. É de 9 horas, né? Então, o Fórum do Usuário é o espaço de organização dos usuários e usuárias do SIS e que tem uma representação no Conselho Gestor do Serviço, né? Então, é um espaço onde a gente discute, conversa. 14 horas. 14 horas, né? 14 horas hoje, 14 horas. Então, tem um pouquinho mais de tempo ainda para se preparar e vir. E também sempre rolam algumas atividades que o Fórum organiza, como as atividades de debate sobre a situação política atual que a gente tem realizado nas últimas duas semanas, não a semana retrasada. E tem também, sei lá, capoeira pela noite, né? Capoeira à noite. Terça a quinta, a partir das 19 horas com o mestre Jorge. E também tem constelação familiar, com uma prática interativa que você não precisa passar pelo acolhimento. A constelação é aberta? A constelação é aberta. Tem um patchwork, que é aberto também. Então é... Na verdade, todos são abertos. Sim, mas alguma precisa passar por acolhimento. E constelação familiar é quarta, 9 horas da manhã, e quinta, 14 horas. Então, estão convidados e convidadas a chegar nesses espaços. Vamos que vamos. Agora são 8h37 da manhã. Se você está escutando a gente na segunda-feira, a gente está ao vivaço. Reprises. Hoje, segunda-feira, às 8 da noite. E amanhã, terça-feira, às 7 da manhã. Quarta-feira, voltamos ao vivaços novamente, com reprise às 8 da noite da quarta-feira e 7 da manhã da quinta-feira. É isso, já voltamos. Meses do rompimento da barragem de Mariana. Os cerca de 60 milhões de metros cúbicos de lixo das minerações da Vale e da Samarco, Vale e BHP Billiton, derramados em mais de 620 km de curso de águas entre Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana e Regência, povoado de Linhares, no Espírito Santo, ainda repercute na vida de cada atingido e provoca preocupações e ainda desconhecidos problemas para o conjunto dos moradores da bacia do Rio Doce. Em Mariana, famílias ainda aguardam reassentamentos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, que a empresa admite só ficarem prontos em 2020. Nas outras localidades da zona rural de Mariana, ao menos 60 famílias reivindicam reassentamento rural por entenderem que não é mais possível viver na mesma propriedade atingida pela lama. A Fundação Genova, braço político e publicitário das mineradoras, dificulta o avanço da reparação multiplicando reuniões e repetindo vistorias que em nada resultam. Em toda a bacia, o processo de indenização avança baseado no programa de indenização mediado, a forma com que as mineradoras encontraram denegar direitos impondo regras fraudulentas como morar, no máximo, a 1000 metros do Rio Doce para ser reconhecido e valores como R$16.000 de dano moral para comerciante, R$1.200 de dano material para pescador, o mesmo R$880 para quem ficou sem água nos dias seguintes ao rompimento. O programa de indenização mediado tem cláusulas ilegais de exigência de confidencialidade e que obrigam o atingido a abrir mão de cobrar por danos futuros assinando o termo de quitação total. há milhares de famílias que tiveram seu trabalho e sua agenda atingidos pela lama, mas sequer são reconhecidos nos processos de cadastramento conduzidos de forma autoritária e sem participação real dos atingidos. As próprias empresas reconhecem que são mais de 13 mil pescadores na bacia e a maioria deles estão sem acesso ao cartão de subsistência, que não é suficiente para resolver nenhum dos problemas de quem já recebe. Passados 36 meses do crime, os problemas com acesso à água também é uma questão estruturante. Grandes e pequenas cidades como Naque, Periquito, Cachoeira Escura, Governador Valadares, Colatina e Linhares enfrentam problemas diários com o abastecimento da água tratada do Rio Doce. A população não confia na qualidade dos tratamentos e os casos de problemas de saúde se multiplicam diante da imobilidade e da negligência do poder público e da negação da Samarco, que tenta invisibilizar o tema. Após seguidas denúncias dos atingidos organizados, exames feitos por grupos independentes começam a apontar que a lama é responsável por adoecimentos e contaminações. Em Baja Longa, exames feitos pelo Instituto Saúde e Sustentabilidade em 11 pessoas apontaram contaminações por níquel em 100% das amostras, além da queda no zinco e alterações significativas no arsênio. Todos acompanhados pelos médicos apresentam os mesmos síntomas que aparecem em milhares de pessoas até a foz do Rio Doce, o que exige estudos aprofundados de longo prazo e ação permanente do Estado por meio do Sistema Único de Saúde para cobrar das empresas que, para além das contaminações, são causadoras de alterações bruscas e profundas na vida destas famílias e, portanto, responsáveis pelo adoecimento físico e psicológico facilmente percebido em toda a bacia. Enquanto os atingidos enfrentam este difícil cenário, a Samarco, a Vale e a BHP Billiton encontram facilidades no Poder Judiciário com a sua ação penal praticamente paralisada na Vara Federal em Ponte Nova, fechando acordos amistosos com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, incluindo com a contratação de estagiários pagos pela Renova e a entrega de estruturas para o Tribunal, ao mesmo tempo que cancela milhares de ações judiciais, legitimando o programa de indenização mediada e impedindo o acesso à justiça. Com informações do movimento dos atingidos por barragens. São Paulo recebe a terceira Feira Nacional da Reforma Agrária. Pratos regionais e alimentos sem agrotóxicos produzidos pela agricultura familiar deram sabor da luta na terceira Feira Nacional da Reforma Agrária, que aconteceu na quinta-feira, 3 até o domingo, 6, no Parque Água Branca, em São Paulo. O evento foi organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Agricultores dos quatro cantos do Brasil levaram à capital paulista sua produção in natura e também a agroindustrializada. Segundo os organizadores, todos os produtos com sabor marcante das lutas camponesas. Para Antônia Ivoneide, da direção do MST, cada marcha, cada ocupação de terra tem o objetivo de construir um modelo de vida digno no campo, com produção de alimentos saudáveis e mais renda para o trabalhador. Márcia Barilli, do assentamento Itamaraty, em Ponta Pontã, no Mato Grosso do Sul, afirma que, abre aspas, o agronegócio produz cana e eucalipto, mas não é isso que a gente come. Então, quem produz comida? Quem produz comida são os assentados da reforma agrária, fecha aspas. Nos quatro dias de feira, a comercialização de alimentos saudáveis dos assentamentos e acampamentos da reforma agrária foi acompanhada de uma vasta programação cultural, entre elas o espaço Culinária da Terra. Além da venda de alimentos saudáveis, os participantes tiveram acesso a sementes, artesanatos e até livros, além de seminários de formação político-cultural, conferências e outros eventos paralelos. A feira também contou com a programação cultural gratuita, com as participações especiais de artistas da cultura popular, como os pernambucanos Siba e Otto, a cantora Ana Canhas, a banda afro Ile Aiê e o sambista carioca Martinho da Vila. Fonte, agência Pulsa. Supremo Tribunal Federal aprova restrição do foro privilegiado para deputados e senadores. O Supremo Tribunal Federal decidiu na quinta-feira passada restringir o foro por prorrogativa de função, conhecido como foro privilegiado para deputados e senadores. Por 7 votos a 4, os ministros decidiram que os parlamentares só podem responder a um processo na corte se as infrações penais ocorreram em razão da função e cometidas durante o mandato. Caso contrário, os processos deverão ser remetidos para a primeira instância da justiça. O placar a favor de qualquer restrição foi unânime, com 11 votos. No julgamento, prevaleceu o voto do relator, Luiz Roberto Barroso, que votou a favor da restrição ao foro e foi acompanhado pelos ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Luiz Fux e Celso de Mello. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes também foram favoráveis à restrição, mas com um marco temporal diferente. Para os ministros, a partir da diplomação, deputados e senadores devem responder ao processo criminal no Supremo Tribunal Federal, mesmo se a conduta não estiver relacionada com um mandato. Durante o julgamento, os ministros chegaram a discutir se a decisão poderia ser estendida para demais cargos com foro privilegiado, como ministros do governo federal, ministros de tribunais superiores e deputados estaduais. A questão foi proposta pelo ministro Dias Toffoli, mas não teve adesão da maioria. Mesmo com a finalização do julgamento, a situação processual dos deputados e senadores investigados na Operação Lava Jato pelo Supremo Tribunal Federal e de todos os demais parlamentares que são processados na Corte deve ficar indefinida e as dúvidas serão solucionadas somente com análise de cada caso. Os ministros terão que decidir individualmente se parlamentares vão responder na própria Corte ou na primeira instância as acusações por terem recebido recursos ilegais de empreiteiras para financiar suas campanhas. Ainda não é possível saber quantos processos serão afetados. Com informações da agência Pulsar e da agência Brasil. É isso aí, estamos aqui de volta à Rádio Comunitária Conchego. Informativo radioativo. Vou aqui só deixar um recadinho, porque como a gente entrou atrasado, aí eu marquei aqui no Tainan que a gente ia até as 8h50, porque tem um programa às 9h. Então eu vou fechar agora o fluxo aqui, e quem quiser continuar acompanhando esse último bloco, que a gente faz alguns comentários, pode acompanhar lá em orelha.radiolivre.org/aconchego. A gente costuma entrar na hora certa, a gente promete isso. Vai, pode ir pra lá, vou fechar aqui só pra não esquecer depois. É isso aí, meu amigo Gustavo. Que onda? Que onda? Onda nova no ar, né? Acho que isso é uma boa notícia, né? Uma rádio web que pronto se tornará uma rádio FM, né? É, tá então, tudo pronto lá, tá, né? Tá tudo pronto. Olhando, né? Olhando pra cidade, né? A cidade aos pés da Normandia. Esperando, né? Então, uma boa notícia aí, o Movimento Sem Terra, né? E que o Movimento Sem Terra, né, também levanta a bandeira de uma reforma agrária no ar, né? Da democratização das comunicações, né? Vamos juntar essas duas bandeiras, né? Reforma agrária na terra e no ar. Aí, parabéns para o movimento que desde o 1º de maio está online agora, se a gente quer ouvir. Orelha.radiolivre, tá. Aparece aí. Ah, tá. Para fazer o... Tá aí. Vamos soltar Mazorca, um pouquinho? Rádio Normandia, tá. Tá aí tocando. Deixa eu baixar o nosso, né? Tá tocando baixinho. Ah, esse antigo tava tocando baixinho, só. Mas tá tocando aí. Tá tocando por The Background Rádio Web Normandia. Aí você escutando, ela tá lá, tá em caráter experimental, mas eu tenho certeza lá, a galera que ficou vai botar quente. A gente marcou pra tentar em mais ou menos um mês, tentar fazer um retorno lá pra conversar, ver como ficou esse processo experimental, né? Pra dar aquele suporte. Tem aquele primeiro suporte que é pra montar, mas logo depois você tem que deixar rolar um pouquinho e... Tirar dúvidas mais precisas, né? Depois que a pessoa tá operando e tal. É isso. Rádio Normandia ao fundo. Vamos voltar aqui nosso BG. E o que me contas mais? Conta tu agora. Conta tu. Eu fiquei assim surpreso porque tinha uma... Santa Maria de Boa Vista, tinha alguns companheiros do Movimento Sem Terra que também... De Santa Maria de Boa Vista foi onde as comunidades quilombolas conquistaram, né, moradias. Então dava esse link, né, entre as duas matérias. Sim, que sim. E pelo que me falaram, lá é um lugar ótimo, viu? Na terra, Santa Maria de Boa Vista. Sim. É. É isso. Mariana aí. Agora eu não entendi. Na manchete tava dizendo 30 meses e no meio da matéria tava dizendo 36 meses. Foi em novembro, né? Então. Foi em novembro? Foi novembro de 2015. Então, 2015. Isso é 36 mesmo, né? Não, são 30, né? Mas no meio da matéria é 36 meses. Ah, sim. Tava errado. Ah, sim, 2,5, né? 2 anos e meio. É o que a empresa termina fazendo, né? Para se beneficiar no final das contas. Mas... É, eu acho uma fleragem isso, que em todo canto você vai ver essa questão do... Que eles chegam com a proposta cabulosa e chegam com esses contratos que você tem que assinar abrindo mão de tudo. E aí, quando você não tem processos de organização local, organização social, organização política, muitas pessoas até com baixa escolaridade acabam assinando e perdendo tudo. Quantos e quantos casos já não aconteceram desse mesmo modelinho, né? E depois o caso fica travado na justiça porque eles... Ah, não, a pessoa abriu mão, tá ligado? E a justiça é amiga, né? Muitas vezes é impressa, muitas vezes é a justiça que indica, ó, faz... Leva esse papelzinho sim, aqui. Sim. Metrô. Meu Deus do céu, o metrô é a única coisa barata que tem nessa cidade. Como assim? Vai ficar no preço de ônibus, não vai ter mais vantagem nenhuma. Não posso falar, só... não. A única vantagem que vai ser a comida, né? Que do metrô, ela é muito diversa. Você come paçoca, barra de chocolate, coxinha de R$1. Por falar em comida também, aí ó, Feira Nacional da Reforma Agrária. Nunca melhora o serviço, né? Assim, você aumenta a passagem, mas o serviço fica sendo o quê, né? E até às vezes começa a ameaça, né? De, ah, não dá para manter o serviço como que tá sendo agora, vai só rodar nas horas de bico, sei lá. É ameaça para depois aumentar o preço, né? Meu Deus, esses dias eu voltando lá de Caruaru até, passei pelo Barro e aí vi a abordagem assim. Meu irmão, uma abordagem militar, assim. Porra, o cara, tá ligado? O cara queria pegar. Você acha que o bicho tava com um carrinho daqueles de compras? Sim. Aqueles carrinhos grandes de supermercado. Cheio de Danone e tudo. Mas, meu irmão, porra, isso é um caso de militarização, de você botar um policial, tá ligado? O cara correndo atrás e o outro correndo na frente com um carrinho de compras pra sair da estação, tá ligado? Eu acho meio bizarro. E outra, nós que somos usuários do serviço de metrô, a gente, é isso, como o metrô também puxa outras coisas, né? A questão do trabalho informal é muito forte no metrô. A gente que é usuário do serviço de metrô, a gente compra, velho. A gente quer, a gente, tá ligado? Não tem sentido essa briga toda, tá ligado, com os camelô, com o comércio informal, tá ligado? Eu acho que antes de botar essas regras, o que pode e o que não pode, deveria perguntar, pelo menos, à população, né? O que é que... Mas a população nunca é chamada, né, para essas coisas, nunca. Sim. Aí tem um serviço extremamente militarizado, as seguranças do metrô, né? E agora, caro. Vamos lá, terceira Feira Nacional da Reforma Agrária. Parabéns à MST aí pela organização. É isso, mostrando aí pro Brasil quem é que produz alimento. Quem é que produz alimento, que também quem é que sempre está vinculado à, né, à cultura popular, quem é que está sempre movimentando, né? E a alimentação saudável, né? Não em todos os casos, mas muitas vezes, né? Não é o agronegócio que produz alimento, sino o assentado, que às vezes ainda produz, né, com agrotóxico e demais, mas está mais perto de ser trabalhador, um agricultor familiar, né, não é um... E outra, o agrotóxico, ele entra também em muitos casos por causa da propaganda, né, mas se você for fazer, botar no papel mesmo a médio e longo prazo, ele é impossível, assim, num pequeno agricultor se manter... É muito caro também. Com as rações mesmo e tal, com os agrotóxicos. E o Supremo Tribunal, voltando a nossas manchetes, né? Com a restrição do foro privilegiado para deputados e senadores. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu acho que é bom restrição porque... Eu acho que é bom no sentido que o então Supremo Tribunal demora muito em julgar, né? Então quer dizer que se fosse hoje, Lula teria assumido aquele ministério. Porque disseram que ele só não poderia assumir porque ele ia ter foro privilegiado e não sei o que. Ele tava correndo. Mas tá em discussão ainda, se porque ele era ministro, né? Ah, sim. Isso tá ainda em discussão. Mas o negócio era que nesse momento foi o vazamento de áudio, né? De Moro, que Moro deixou sem querer fugiram os áudios desse controle e aí foi que a imprensa ficou revoltada. Por falar em Moro, ontem eu vi um... Falar em Moro. Eu vi um... Era uma montagem, um meme, vamos dizer assim, né? Mas ele contava da história do... Porra, do delator. Da OAS. Que aí o bicho foi preso. E aí foi condenado a, sei lá, 10 anos. A uma quantidade X de anos, sim, assim. E aí ele disse claramente que Lula era inocente, não sabia da história e pá. E aí depois chega Moro, aumenta a pena dele, eu acho que quase dobrou a pena dele. E aí depois ele volta em delação, na delação. Um ano após, né? É, e diz que não, Lula sabia da história. E aí em seguida Moro reduz a pena dele pra tipo 4 anos. É tipo... Delação premiada, pô. É claro. Tem que premiar os... E o mais premiado é quem levar a cabeça do rei, né? É, né? Mas eu, a gente falou já no informativo do tipo de restrição de como que era estar na solitária durante um ano, sem visitas, sim, e demais. Sim, sim. Sem possibilidade de contactar com o mundo. E isso dava que tinha feito que muitas... muitas assim, delação a pessoas que tinham sido detidas depois mudassem seu depoimento, né? Então também duvidar um pouco dessa justiça assim, que está sendo feita. E hoje é um mês, né? Da prisão? Da prisão de Lula, né? Hoje é um mês, sim. Vai ter movimento em vários lugares do mundo. Uhum. Porque não é só aqui no Brasil, né? Também em outros lugares está acontecendo movimentação por Lula livre. Só um ponto sobre essa das delações premiadas, que são delações arbitrariamente premiadas, né? Porque eles não aceitam qualquer delação. Aí é como se fosse isso, né? Eu quero escutar tal história. Se você me contar, eu lhe premio. É, sim, sim. Porque parece que a do Palocci tá em suspensão. Não tá... Então, não sabe se vão aceitar. Se... Mas aceita e depois o juiz diz, ah, não gostei. Sim, eu escutei uma boa também ontem. Eita. Uma piada, quase. Uma piada? O momento das piadas agora, vai, no informativo. Tio, perdendo toda a seriedade, vai. Não, essa piada é muito boa. Vai, é muito boa. Como é? Lula foi expulso do jogo, saiu do jogo, mas ele não levou só a bola. Ele levou a bola, a torcida, o campo e ficaram só os juízes e a imprensa. Boa, é boinha, Gustavo. E o triplex de Guarujá, cara, o sítio Atibaia. Mas é isso, né? É isso, hoje foi... Vamos? Vamos. Encerrar? Tem informações de que no país vizinho da Argentina a situação está difícil. Está difícil? Devaluação grande do peso na semana passada. Sim, eu tenho visto. Macri na ponta da agulha, da faca, né? Eu não sei se sabe bem, assim, porque tipo, tem pressão externa, né? Pressão interna dos grandes agroexportadores, né? Que para eles beneficiário tem um peso baixo, né? Sim, eles falam de uma moeda competitiva, né? Quanto mais baixa a moeda, para eles mais competitivo é. Para quanto conseguir exportar. Sim, exportar, né? Mas. E trocar, né? Por mais grana também. Então a situação está difícil na Argentina. E teve algumas medidas do Banco Central, dos ministros da Economia e da Fazenda. Mas não se sabe como vai reagir o mercado. É uma viagem isso, né? Que os caras de direita assim, se dizem totalmente pro mercado. Mas quando você vai ver, eles são muito ruins no mercado, né, velho? Não, assim, é porque eles vendem tudo, né? Não tem nem. E a sensação é que tá tudo. Tá, assim, que as coisas estão. Eles falam de que tá tudo tranquilo, mas essa mentira de calmidade, né? Acalma antes da tormenta, né? Sim. Então tá difícil a situação e, tipo, imagino a situação para muitas pessoas. Já passaram por outras crises econômicas, financeiras, de ter tudo. De ter a moeda incautada em certa forma. Mas tu acha, né, que dá para comparar com a situação de 2001? Não dá para comparar com a situação de 2001 porque teve 14, 12 anos de balança econômica, né? Mais ou menos 10 anos. Ou seja, está queimando a gordura desse... Mas está queimando a reserva em dólar que a Argentina tem, né? Que o Banco Central. E não sei como você... Assim, está tendo ajuste, né? Aumento de tarifas, ajuste, desemprego, demissão em massa. Então está uma situação complexa. E o dólar aumentando, né? As pessoas lá na Argentina não acreditam no peso. Com uma moeda forte. Tudo argentino sabe qual é a cotização do dólar. Sim, sim. Desde que você tem noção de idade, você mais ou menos tem uma ideia de qual é que é o valor. Vai saber então, a hora de... para ver quando tem que comprar o verão. É assim. É, tristemente é assim. Tipo, a Argentina poupa em dólar. Quem quer poupar, senão não tem sentido poupar dinheiro, né? Para... Então é uma situação difícil e assim, complexa também culturalmente, né? Porque isso é o... É uma dependência. O valor da moeda é o que você... Uhum. É como acreditar, né? Que essa moeda vale alguma coisa. Sim, o mercado acredita também, né? O mercado... E você pode dormir e acordar. É, e na Argentina não, você não pode dormir e acordar. Você dorme e acorda com outra... Com menos dinheiro no bolso. Sim. Tem a mesma quantidade, mas não vale o mesmo já. Então tá pesado, tá pesado. A inflação que ia ser do 15%, segundo o governo... Mas já nem as tuas terras lá, petroleira, estão a salvo dessa... Não, em nenhum lado. Na terra lá no sul, tá difícil também a situação das tarifas. O gás, falam que aumentou 1000%. O gás, uma terra que produz gás. É, desde 2015 que ele assumiu, até agora. 1%. E assim, né? Então, mas o bom é que tem muito descontento social. Esse é o único que eu fico feliz. Não tá... Mas tá tipo aqui. Mas vamos nessa. Quer dizer que lá na Argentina não é o Brasil. É, a Argentina não é o Brasil, né? Claramente. Se não... Contamos agora com o nosso bloco xenófobo, do nosso amigo argentino. Bom, e é isso. Vamos... comentário. Vamos encerrando. Eu tinha separado outras matérias aqui, mais internacionais. É, a Cambridge Analytica, aquela empresa do escândalo com o Facebook, parece que está mudando de nome. E no meio do escândalo, um jornalista fez um vazamento. Ele se passou por um intermediário de uma família do Sri Lanka, sei lá. E aí ele se reuniu com os donos dessa empresa e ela afirmou claramente os donos da empresa que estavam começando a estruturar. Se estruturar aqui no Brasil, ou seja, essa empresa que ajudou aí na eleição de Trump vai estar atuando nessa próxima eleição e provavelmente com um novo nome no mercado. É isso, né? A gente se despede agora. Tem uma notícia também de a inauguração de um museu no naipe do Museu do Apartheid da África do Sul e do Museu do Holocausto na Alemanha, para lembrar o terror racial vivido no sul dos Estados Unidos lá pelos negros e pelas negras que foram pra lá escravizados pelos supremacistas brancos. E eu vi, vou passar o link assim, o link tá em negrobelchior.cartacapital.com.br. lá você acha essa matéria. O acampamento Terra Livre também, queria ter botado aqui mas não deu, o acampamento indígena lá em Brasília, que passou aí uma semana, mais de uma semana aí, botando suas pautas para tanto para a população, anunciando elas e também fazendo pressão política. Uma delas é o marco temporal, né? Que eu acho que é importante dar pelo menos uma palavrinha, que é uma lei que a galera tava querendo passar. Não sei se é bem uma lei, mas de dizer que os índios só teriam direito à demarcação de terras que eles estavam ocupando em 88, o ano da Constituição. Ou seja, 500 anos antes, não conta, tá ligado? Perdeu, foi dizimado e aí querem dar um marco temporal de 88. Os indígenas não são ocupantes da terra de 88 pra cá, de 30 anos pra cá. Eles têm essa terra por direito há mais e muito mais de 500 anos. Então se ligar aí nessa pauta, que isso é um dos absurdos aí que estão sendo passados pelos judiciários e legislativos da vida. É isso, vamos se despedindo? Vamos nos despedindo, até quarta-feira ao vivo, né? Quarta-feira ao vivo, hoje de 8 da noite. Tem reprise amanhã, 7 da manhã, tem reprise. Falou, boa tarde, são 9:03 da manhã.